celebra o seu amor. Em suas obras há glória e poder, majestade e justiça sem fim. Faz lembrar-me do quanto és grande, proclamando o poder de suas mãos. Enquanto eu viver.